Apocalipse de Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, o pão que desceu do céu para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, nós estamos demonstrando em os profetas e o fim dos tempos a incrível relação, o tremendo relacionamento, o divino encontro do Velho com o Novo Testamento da Palavra de Deus, por intermédio da profecia, que é o testemunho de Jesus, conforme vemos no Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Velho Testamento e Novo Testamento. Pai e Filho, as duas testemunhas mártires que sustentam o espírito de profecia por todos os tempos da humanidade. É como o amor, que é o próprio Deus, o verdadeiro autor das Escrituras Sagradas, na sua parte eterna, permanente, salvadora. É claro, na parte eterna. O relato real daqueles absurdos defeitos humanos. Isto demonstra, ao invés de tisnar a Bíblia Sagrada, o seu valor divino, porque apesar de todos os nossos erros, ela tem sobrevivido sobranceira e cuidado, bem cuidado, de nos apacentar, até que o dono do rebanho se apresente, como lemos no seu Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho para um só pastor. Um rebanho de amor eterno, de amor fraterno, que é o próprio Deus. Então nós podemos dizer assim, como vimos que a profecia do Velho ao Novo Testamento, eis o amor desde a lei áurea de Moisés. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Velho Testamento da Bíblia Sagrada, Levítico, capítulo 19, versículo 18. E que vem vindo num empolgante crescendo até o mandamento novo de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim, se vos amardes uns aos outros, como eu vos tenho amado, podereis ser conhecidos como meus discípulos. Porque ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Novo Testamento da Bíblia Sagrada, Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 12 e 13. Amor no Velho Testamento e amor num crescendo divino no Novo Testamento. Profecia no Velho Testamento, Zacarias, Ezequiel, Amós, Isaías, e assim por diante. Profecia no Novo Testamento, Pedro, Paulo, em suas epístolas, João, Jesus nos Evangelhos e no Apocalipse. Vocês viram que coisa maravilhosa? O amar ao teu próximo como a ti mesmo, de Moisés, e o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, de Jesus, dizendo que só poderemos ser conhecidos como seus discípulos se nos amarmos uns aos outros como ele nos tem amado. Porque ninguém tem maior amor do que este, o de dar a própria vida pelos seus amigos. Que poesia linda, realista, que o amor é a realidade. É a força que move os mundos. No dizer de Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, poesia, poeta, sinônimo de poeta, vate. Daí vaticínio, vate, aquele que vê lá adiante. Vaticínio, previsão, profecia. Aí eu me recordo de Machado de Assis, que escreveu assim: a poesia adivinha. A inspiração não serve apenas para compor versos, mas também para ler na alma. Nosce te ipsum, conhece-te a ti mesmo. E se encontrava lá exposto, esse pensamento, no templo de Apolo em Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Só nos podemos conhecer a nós mesmos se nos integrarmos em Deus, que é o dono de todo conhecimento. Daí Jesus ter dito, Jesus, o Divino Mestre: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, naturalmente que é a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Profecia no Velho Testamento, profecia no Novo Testamento. Amor no Velho Testamento, amor no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento muita gente só quer descobrir a guerra, ódio, morte. Não é amor, é o amor que está ali no meio daqueles cascalhos dos erros humanos, o amor de Deus. E assim nós vemos que há um fio, sim, há um fio. Que fio? O fio de Ariadne, levando-nos pelos caminhos certos, através do labirinto misterioso, que é o nosso desconhecimento dos assuntos divinos. A profecia é esse fio de Ariadne que nos salva do minotauro da ignorância espiritual, que nos quer engolir vivos de qualquer maneira. Vamos lembrar um pouco da história. Anualmente, Atenas pagava a Creta um preço alto. Creta tinha que mandar 14 dos seus melhores jovens, 7 moços e 7 moças, para serem consumidos pelo minotauro, isto é, tornavam-se escravos dos cretenses. E como se tornavam escravos, as famílias nunca mais sabiam dos seus filhos e das suas filhas. Então, o grande sofrimento, que foi um grande sofrimento, era um grande sofrimento, perder os seus melhores jovens, anualmente, teceu a lenda de que eles eram consumidos por aquela forma hedionda que tinha corpo de homem e cabeça de touro. Até eu digo que há um paradoxo aqui, porque o touro é vegetariano, mas o minotauro era carnívoro, era lenda. Bem, ora, comparativamente, não há destruidor mais cruel que o desconhecimento do mecanismo das leis divinas. Como o minotauro, essa ignorância nos vai devorando e nos deixando nos ossos. Ora, a profecia é o nosso fio de Ariadne que nos livra desse labirinto. O quê? Quem é Ariadne? Eu tenho anotado aqui, eu vim preparado. Deixa eu achar aqui. Daqui, ó. Na mitologia grega, Ariadne era filha de Minos, rei de Creta. Minos era um governante cruel que, tendo subjugado Atenas pela força, exigia que todos os anos 7 rapazes e 7 moças atenienses fossem mandados para Creta para serem sacrificados ao Minotauro. Esse, por sua vez, era um monstro com cabeça de touro e corpo de homem, mantido pelo rei Minos dentro de um labirinto tão complexo que dele ninguém poderia escapar. Então conta a lenda que um jovem herói ateniense chamado Teseu, filho do rei Egeu e de Etra, princesa de Trezena, juntou-se com aqueles que iriam ser sacrificados a fim de matar o Minotauro e salvar os companheiros. Estando Teseu em Creta, Ariadne se apaixonou por ele e lhe deu um novelo de linha para que o fosse desenrolando ao entrar no labirinto e pudesse achar depois o caminho de volta. Teseu matou o Minotauro e fugiu de Creta, levando Ariadne. Mas, aí o ingrato do Teseu, abandonou-a na ilha de Naxos, onde ela mais tarde veio a se casar com Dionísio, o deus do vinho, na mitologia grega. Está satisfeita, então, a sua curiosidade. Bem, nós vamos continuar. Quantos minutos? 14. O tempo passou depressa. Vamos dar sequência à transcrição das palavras de Isaías no capítulo 46. Lembrai-vos, versículo 10. De que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Vocês podem dizer, numa palavra, que coisas são essas anunciadas e que ainda não sucederam? Eu posso. Um único termo as define: profecia. Bem, nós estamos fazendo um passeio cultural e espiritual pela Bíblia Sagrada. E agora nós vamos nos aproximar de um profeta muito conhecido dos soldadinhos de Deus, da Legião da Boa Vontade, o profeta Amós. No versículo 7 do seu capítulo 3. Isto, eu já disse, até as crianças da Legião da Boa Vontade, os soldadinhos de Deus sabem de cor. É o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas voltemos ao notável Isaías, capítulo 48, versículo 5. Ele diz: por isso te anunciei os fatos desde aquele tempo e te fiz ouvir sobre eles antes que acontecessem, para que não dissesses: o meu ídolo é que fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura que me revelou, ou a minha imagem de fundição o mandou a mim. Diante disso, somos forçados a concluir que Deus afirma peremptoriamente que é Ele mesmo quem faz a profecia. Somos então conduzidos ao versículo 1 do capítulo 1 do Apocalipse. Isso mesmo, do Apocalipse. Versículo 1 do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, que Deus lhe deu. Deus que no Velho Testamento afirma peremptoriamente que Ele mesmo quem faz a profecia. No Apocalipse nós vemos aqui: revelação de Jesus Cristo, que Deus, Deus lhe deu. Não é homem nenhum, não. Deus. Por mais sábio que seja o ser humano, é Deus quem faz a profecia. Que Ele é o dono do tempo e do espaço. No seu significado efetivo, real, cósmico, universal. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Meus amigos e meus irmãos, mais uma vez se torna patente a intensa complementaridade entre o Velho e o Novo Testamento. Mas continuemos aqui a nossa jornada cultural e espiritual pelas páginas luzentes da Sagrada Escritura. Vamos lá. Deuteronômio. Primeiro eu quero fazer uma pergunta a vocês. Tem alguém cansado aí? Tem alguém com pressa aí? Não. Ah, então vamos lá. Vamos continuar. Esse estudo é um estudo profundo. Eu preparei isso para vocês porque eu sei que vocês gostam dessas coisas. Estão preocupados e preocupadas em se fortalecerem espiritualmente, para sobreviver aos fatos montados pela própria natureza humana desembestada pelo egoísmo. Mas aqueles que confiam em Jesus, confiam em Deus, estudam os profetas, os apóstolos, os evangelistas, esses estão tranquilos, porque aprenderam com o profeta Amós, no versículo 7 do seu capítulo 3, que Deus não nos deixa desamparados perante os fatos que sacodem a humanidade de tempos em tempos. Porque já houve muitos armagedões, lembrava o irmão Zarur, fins de ciclo. Eu recordo, por exemplo, o Império Romano terminou. Foi o fim de um ciclo, foi um armagedom tremendo. E assim o Império Assírio, o Império Babilônico, o Terceiro Reich, e tantas coisas, no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul. Mas o que diz o profeta Amós, que me deixa tão tranquilo, e a vocês também? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E os profetas vêm e avisam a nós. Está tudo na Bíblia Sagrada. Tudo na Bíblia Sagrada. A gente vai aprendendo, aprendendo, aprendendo e não cansa. Bem, eu ia entrar no Deuteronômio, mas eu vou deixar para o próximo programa. Vocês já têm, vocês todos, bastante matéria para estudar, para analisar, para aprender. Então, quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Ele é o Senhor da profecia. E para Ele, para o Seu Pai e para o Espírito Santo, a nossa saudação, o nosso respeito, a nossa homenagem de sempre. Deus está presente.